Esse Uno está autorizado a linha de decolada 110, vento no 30 graus com 10 nós. Linha de decolada 110. Hotel Kilo, check trimpos autorizado no 7, 130 com 10. Autorizado, posto, abaixado e travado, alto para Hotel Kilo. 6251, Xaner, decolado 251, controle de 0.8, bom voo. 5251. Controle de 0.8. 608. Bom dia, o Xané 6251. Bom dia, Xané 6251. Contato radar, suba ao nível 360, Tenda da Elva e Pro de Leda. Mando Leda, atenção, sem restrição. Até o quilo, solo agora 52, é parte 5. É, via Papá, frequência livre estacionar, bem-vindo, boa noite. Xanaé 6251, chame Recife 125 décima 1, alterne 1332. 251-332, obrigado, pode ir. 325. 992, pushback acionamento. Autorizado, portão 2, GM táxi. Autorizado, L6749. Tráfego Salvador, muito bom dia, web 8898, informação Delta, atualização 3430, bom. Pronto, cópia. Sim, 5898, WebJet autorizado com fins, 340, rota conforme o plano, grid e pisolonomia. Decola 10, curva direita no perfil da DAEL, Leda, após Leda, grid, intercepta, aerovia. E segue conforme o seu plano, após. 5440, código transponder, controle 120.8. 340, autorizado, grid, pisolonomia, decola da DAEL, Leda, estou no zero, curva direita. 440 transponder. Só complementando, após Leda, voa bridge para interceptar o pisolo 16. No portão 4, chame quando pronto para o puxa acionar. Camara pronto. Para o táxi web 6749, acionado com 90 a bordo, 90, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Táxi até ponto de espera, reporte pronto, 1017 ajustes. Livre táxi até ponto de espera, 1017 web 6749. Pushback acionamento, portão 10, objeto 5797. Autorizado, 10, GM Taxi, 5797. Isso, chama Taxi, 7. Azul, Alfa Yankee, Alfa. Também 1895. Que chamou, chame 1 no 8.95. Autorizada a linha ainda colar 130 graus com 10 nós. A linha decola, pista 10 da 6749. Paulo Salvador, Azul, Alfa e Anselmo. Na escuta, prossiga. Solicito autorização para reboque do pátio 3, até a ponte número 1 do pátio principal. No pátio 3, autorizado iniciar o reboque. E vai prosseguir até a saída do pátio 3, ok? Sem ingressar no pátio principal. Estou com duas aeronaves que estão no pushback e vão taxiar no pátio principal. Ok, gente. Ano 10, o 6749. Gente, 130 com 10. Obrigado. Decolada 05, controle 20.8, bom voo. 208, bom dia, senhor. Controle de Salvador, bom dia, Web 6749, saída da EL 1410, bom dia. Bom dia, 6749, subou 340, Proje Leda. 340 Leda, 6749 Web. Boa tarde, CBJ 107, 103, 3 horas e 50, com fins alterna. Táxi Webjet 5717, via Índia e Alfa, número 2, seguindo tráfego da companhia, reporte pronto, ponto de espera, 1017, ajuste. 1017, Índia Alfa, segue da companhia, o 5717, chama a próxima para decolagem. Eu. Vai, Fierra. decolador para o táxi, é o 598, 66 bordo, 3 horas, alterna Galeão. Aprovado, táxi, porto, plano, ponto de espera, 1017, ajuste. Autorizado, tem ponto de espera, 1017, 598. Ponto de espera pronto, 5898. A linha decola, 140 com 10. A linha decola, 5898. Solo Salvador, azul Alfa Yankee Alfa. Pedido. Alfa Yankee Alfa, pode continuar com reboque até portão 01 no reporte térmico. Espera para 5797. Vamos lá, a própria companhia ali mantém. Vou da companhia ali mantém. Estou 98 da web, decolado agora os 11, controle em 20.8, por favor. 208, pode. Morning, Mobjet 598, dial departure, lead transition. Morning, Mobjet 5898, climb to 340, fly direct to lead transition. Direct lead until 340, 5898. Webjet 6749, chame Recife 125 decima 1, alterne 1-3-3-2-5. 1251, alternando 3325, web 6749, bom dia, Recife. Rádio 7, 630 com 10, livre decolagem. Livre decolagem, web 5717. No 7 decolado agora, os 14, controle em 20.8, bom voo. 208, AB 5717. Controle Salvador, bom dia, AB 5717, cruza 1.400. Bom dia, WebJet 5717, suba ao nível 340, saída da EL. 340 da EL, AB 5717. Webjet 5898, contact the interceptor frequency 125.1, enable 133.25. 125 is enable 133.25, thank you, have a nice one.